Há alguns meses, participei de um pequeno painel interreligioso que discutia liberdade religiosa. Nesse evento, eu estava junto de um professor budista e um sacerdote católico romano, pessoas cujas crenças são bastante diferentes das minhas. Fiquei contente por ter a oportunidade de compartilhar algumas perspectivas adventistas do sétimo dia sobre liberdade religiosa com esse público diversificado. Naquele painel destaquei quatro tópicos. 1. A igreja cristã precisa seguir o exemplo de Jesus, buscando obter vitória espiritual e conquistar as pessoas com amor e influência, em vez de usar força e autoridade, Jó 18:36. 2. Há uma tendência recente de que as agências governamentais manifestem menor interesse na liberdade religiosa. 3. Os adventistas apoiam o conceito de separação entre igreja e Estado, pois o governo e suas leis não devem interferir em nosso relacionamento com Deus, ex 20 de março de 11, MT 22, 37, 38. O papel do governo deveria ser limitado aos últimos seis mandamentos, que tratam das relações sociais, ex 20, 12-17, MT 22, 39. 4. Muitos cristãos em todo o mundo estão se sentindo pressionados ou mesmo atacados pelo secularismo. No entanto, também devemos nos precaver de cristãos que reagem de maneira exagerada a isso. A compreensão adventista das profecias bíblicas nos leva a crer que a liberdade religiosa se tornará uma questão central no debate popular e no interesse público. Se a liberdade religiosa é, de fato, uma crise iminente, todos os cristãos precisam se familiarizar com o que a Bíblia diz a respeito desse tema. O estudo deste trimestre explora os princípios bíblicos que podem nos equipar para compreender melhor a relação entre Jesus e a liberdade a fim de que estejamos preparados para seu breve retorno.